está comigo, feliz eu sou, ele é o meu abrigo. Se triste eu estou, a sua forte mão eu sinto junto a mim. Se Deus está comigo, feliz eu sou. O fardo do pecado não sinto mais, assim como me fez, a ti também te faz. Se choro, me consola, é sempre meu amigo. Se Deus for conosco, assim seremos nós. Ele é o meu abrigo. Se triste eu estou, a sua forte mão eu sinto junto a mim. Se Deus está comigo, feliz eu sou. O fardo do pecado não sinto mais, assim como me fez, a ti também te faz. Se choro, me consola, é sempre meu amigo. Se Deus for conosco, assim seremos nós. Felizes, felizes, assim seremos nós. Assim seremos nós, assim seremos nós, assim seremos.